2580 confirmando pedido de lanches, local de estacionamento, deve ser informado aqui, ó. Aqui foi uma falha aqui a bordo, já foi informado, muito obrigado. Disponha. 225, está autorizado Brasília. Deu 320, pode ser ou o senhor aguarda a recolhimento? Copia 320. Está autorizado Brasília, 320. Vai prosseguir direto Nizza, Puído, Operu 50, Formosa e após direto. Subida Momo, Albo após direto, Nizza. Primeira curva direita após a esquerda, corrigindo após a decolagem. 5073 é o código, 198 é o controle. Para Brasília, Nizza, Puído, Upper Whisky 50, Formosa. Então sai na Momo, Albo, Nizza com curva à esquerda. 5073 transponder, 198, controle 6225. 6225, treinamento correto, chama para puxa Samar. Chamará para puxa treinamento na 225, obrigado. Salvador, passarei 2223. Aguarde cópia, conquista, passaredo. Comandante, por gentileza. Mil pés, altímetro 1014. Para 3 mil pés, 1014, torre 2580. Objeto 5826, reautorizado, 4 mil pés, altímetro 1014. 4 mil pés, 1014, o objeto 5826. Manter, me escuta e aguardar para decolagem, porque eu tenho uma aeronave em aproximação para 17, tá ok? Tá autorizado o seu taxiar até a Oscar aguardando para decolagem. Reporte quando pronto. No 217, no Salas 45, no 21 decimal 9. Atento, 219-5217. 3859, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 8 nós. Baixo travado, livre pouso 3859. Once arrival, altimeter 1014. Descend via bump arrival, flight level 501014, altimeter 1992. Prossiga. Só confirmando, senhor, pelo cotejamento foi Upper Whisky 50, mas seria 10, correto? Upper Whisky 10, isso mesmo. Sim, 10, então obrigado. Índia November Alpha na escuta? Índia November Alpha na escuta. Visual com tráfego na final da 10? Positivo, visual com tráfego na 10 e já ingressando na terceira milha aqui, na final e regressando um pouco. Sente-lhe November Alpha vai se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Após cruzamento da aeronave na final no eixo da 17, tem livre, de livre pouso na 17. O vento é de 120 graus com 8 nós. Número 2 para pouso, Índia November Alpha na guarda autorização. Oi Salvador, bom dia, eu vou no 435, onde espero dar um 0 próximo. 435, bom dia, após o tráfego nacional, ali mantém em pista 10. Após o tráfego, ali mantém, vou no 435. 126.85. 97, venta de 120 graus com 89. Vira Vender Alfa, livre em pouso, 97. Agora com bom dia, bom trabalho, Alfa Cabral. Igualmente. Doutor Salvador, bom dia. O Xanay 63, o número transfere, frente da hotel. O Xanay 6311, nacional identificação, desce ao nível 060 na chegada Bonf, ajuste altímetro 1014. Descida autorizada até o 060, o Xanay 6309. Série 2580, subvetoração, mantenha presente pro limite o localizador. desça para 2.000 pés, altímetro no 014. Desça para 2.000 pés, mantendo a proa limitada ao localizador 2580. Juliette, botão 7. Alfa Juliette 7. Passarei 2223 para a cópia. Opa, negativo. Conquista autorizado 260 para seguir direto. Na rota, subida gole e val após direto. Conquista, primeira curva direita. 5053 é o código, 198 é o controle. Autorizado 260 para conquista. Letal da 10 gole e val, curva direita posta. Após uma DCT, o destino 5055 no transponder. E chama o controle 098 após. 2223, corrigindo 5053 no transporte. Correto para posicionar 2223. Chama lá. Guardião 05, decolou agora aos 49, mantendo a minha escuta. 49, na escuta. 4.500 pés, sai no corredor axé, curva direita, pista no 7. 5051 é o código, 198 é o controle. Objeto 5826, desça para 3 mil pés, altímetro 1.014, reduz a velocidade 2209. E 3 mil pés, 1014, 229, objeto 5826. 5, 4 a bordo, acionamento, táxi e decolagem, fator 186 agora. Altímetro série 1014. Altímetro 1014, American Airlines. Oxané 6311, reautorizado, nível 050. 050, Oxané 6311. Oxané, chama pro táxi, Lua, até Romeu. 1435, decolou 50, 119.8. 98 grato, bom dia, 35. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 435. Guardião 05, controle de Salvador, mantendo condições visuais, altímetro no 014. Salvador, gol 435. Chega minha 13 no 2, pronto para a cópia. Positivo. Autorizado Recife 350, autorizado 58, subida Pucaracaju, curva esquerda, 5075 é o código, 198 é o controle. Salvador, gol 435. Gol no 435. Controle Salvador. Decolou na Aldael Cruza, 4.400 pés, ascendendo ao 220 na sua escuta. Troque código transponder para 5056. 5056, vai trocar. 3, obrigado. Pretende se afastar por mais tempo. Máxima fria em Joá, senhora. Acredito que fique até cerca de 8 milhas do campo. Ciente. Tudo bem, interessa que sou. Vai seguir traço na aproximação a 8 milhas, Embraer 135. Inicie redução 1809. Reporte estabilizado. Q5826. Ciente do tráfego, reduzindo para 180 nós. Autoridade aérea segue sem reportará estabilizado. Gol no 435, contato radar, 4 milhas, sudeste de Salvador, suba ao nível 220 na saída da El, após Leda, direto Ilhéus. Ok, acende o 220 na El, após Leda, Ilhéus, gol 1435. 02580, estabilizado no localizador. Confirma para o controle. 02580, estabilizado no localizador. Passando o dono, força aérea 2580. Chama a torre 118 decimal 612 um pomposo. 186, grato. Ok, obrigada. Nada. Guardião 05, controle 119.8. 19.8, grato. Eu acho que o Alfa Romeo fala pra você. Bom dia, Guardião 05. Guardião 05, controle. Guardião, bom dia. No momento, por sobre a estrada do corpo. Vai se manter no setor de lá, na sua escuta. Centro, Guardião 05, mantenha condições mais na escuta do controle. 05. Torre Salvador, Força Aérea 2580, Fui LS, contra embaixada travada. 2580, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, é o número 2 para pouso. 2580. Is flock of course between Automark and the threshold runway 10. American 980, copy. Mais cópia. Lima Fox 120 is Cocker Dent, descend to flight level 050, clear both, arrival to 1014. This one taking flight level 50, clear both, arrival of Starway 120. Go to the runway 10. Descend to 2000 feet of the descent 1014. Report status. Para o táxi, 44 a bordo, 3 horas 50, atendendo Salvador. Line 90, start reduction to 200 knots. Slowing now, speed 200, American 980. Webjet 5826, vai estabilizar no ILS, já está com a pista vista. Webjet 5826, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, até logo, 5826. Salvador, bom dia, Azul 4299. Prossiga. Autorização 360 para Campinas. Aguarde cópia Campinas 4299. Aguardando. Romeu Oscar Bravo, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, Costa Azul, após decolagem, curva direita, corredor Axé, 0136, código 198 ao controle. 765-1251. Romeu Oscar Bravo, afirmativo 0136, código, me confirma o pátio PLV. Aumento táxi decolagem, agora 14-18-6. Autorizado a alinhar e manter o 7, aporte pronto para decolagem, Zulu, até o Romeu. 2584.2580, controlado. Livre agora à esquerda, tem condições? Tem condições. Livre à esquerda no solo 57, estacionar, livre frequência, até a próxima. 8-0-0. Do nosso local de estacionamento é o pátio VIP. Então o senhor vai livrar no pátio militar, ingressar, fazer o backtrack e aguardar, porque eu tenho uma aeronave em aproximação para 10. 8-0. Several points between Automark and the threshold runway 10. Tem livre pouso na 10, o vento é de 1,90 graus com 10 nós. Tem livre pouso 5826. Para 1809, aeronave que precede na aproximação, Boeing 757 na América. Reduzindo para 1809, aeronave 63. mantenha presente proa, limite localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, 6309. E reduzindo para 1809, tráfego da América, 8 milhas à sua frente. 1922, ingresso Juliette, com sua meia dúzia. Meia dúzia, lá vai. Salvador, o TAP-3663. Pronto para cópia? Afirma. Guarulhos aprovado, nível de voo 340 via Peruíque 50. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem. 5061 é o código, 198 é o controle. Ok, autorizado Guarulhos 340 via Peruíque 50. Decola da El, Leda, Bidev. 5061 é o transponder, controle 198, está 3663. Está no Finger 2, solicitou por gentileza, operador de Finger aqui, está pronto para o curso. Cinti 3663, o cotejamento está correto. Aguarde para o pushback acionamento ao número 2 no setor. Aqui agora. Cinti 859, pronto para a cópia. 5826 da web no solo 59, livra direito no 21299. Livrando à direita, 1219, WebJet 5826. Panache, meu pronto. Autorizado até o ponto de espera da 97. Campinas aprovado, nível de voo 360, via Pesolo no 6. Subida. A Pesolo no 6 após conforme a rota. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5062 é o código, 198 é o controle. Olha, Barra Romeu. Barra Romeu Zulu, Hotel Romeu, confirme a prioridade para o destino. 264. 4299, cotejamento correto, vamos para posicionar. Vai tomar. Solo WebJet 582000, ingressou na Alfa, instruções para o tanque. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai reportar da Juliette, o 5826. 3859 da TAM, pronto para a cota? WebJet 5826, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, o 5826. Xanã 6311, rede separada da aproximação, tráfego da América, o tráfego da América Airlines, 9 milhas à sua frente. Então, sim, está reduzindo, sente aí. Completa a aproximação, torre 6186, bom pouso. Torre 186, obrigado, muito bom. Salvador, 6311, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Passar aguardando. O Romeu Oscar Bravo, condição de decolagem imediata, dá presente? Tem nível de decolagem da 7, o vento é de 190 graus com 8 nós. Assim que o Oceanair terminar o pushback inicial, táxi, eu vou liberar a senhora. Tá ok, obrigado. Então, e agora? Eu sou bastante certo. Lima Fox 120.64000. Taxi, foi Lima Fox 120, after pelot, descent 2000 feet, 182014. Clear final, eu posso estabelecer o localizador. After payload, we descend 2,000 feet, 1014. We call established clear for ILS runway 10, Sema Fox 120. Papa Romeo Zulu, Hotel Romeo, apuro ideal ainda 264. Não copiou, por favor, repita. Confirme apuro ideal da presente pro destino, Zulu, Hotel Romeo. Ideal pro presente do, pro destino é a 264. Ciente, autorizado direto de China, ainda mantendo no mil pés, aguardando a ascensão 045. Quando possível, estimado de pouso, Zulu, Hotel Romeo. Ciente da presente, está mantendo 264, ainda mantendo mil pés, está estimando o destino aos 1150. Ciente. Doutor de Salvador, Papa Romeo, Oscar Bravo. Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo, 500 pés, litoral. Confirme o destino do Romeo Oscar Bravo? Costa Azul, cara. Confirme, não consigo copiar. É, Costa Azul, cara. Ciente, reporte visual para pouso, Romeo Oscar Bravo. Para pouso, Bravo. 3 após tráfego na final e mantém pista 10. São 3663. Autorizado push e acionamento. Já tem destaque. Autorizado push e acionamento, chama táxi, pista 3663. Era 2580, ingressa via pista por gentileza, prossegue até o pátio de autoridades. 2580, ingressa via pista, 2580, agilizando por gentileza. Certo. Oceano 6311 no solo agora, o 05, libra direito no 21.9. Libra direita, 21.9, ligado, boa. Posição ou retorno a Salvador? Negativo. Quando for precisar afastar ou retornar, acordando e contar. O momento vai se manter nesse local. Está afastado 7 milhas de Salvador, na radial 062. Para ser preciso, está à direita do pedágio de ônibus. Ciente, o guardião 05 por mais 4 minutos, vai manter o sobrevoo na área. Afirmativo. Ciente. Pede passagem ao América, 7.2. Portaria 210. Hotel Romeo? Não, escuta, prossiga. Autorizado a ascensão 045. Autorizado 045, vou dar certo. Gente, até a próxima, obrigada. 2223 da passaria do Tem Livre Decolagem da 10, do vento de 100 graus com 11 nós. Aguarde 4299. Não é verdade. São 3304, igual a Scorpio. Guarda. Qual é o cenário 63, Nuno? 1105? Nuno, bom dia, Taxi Alfa, reporta antes das Juliette. Vai prosseguir atrás do América. Sim, tudo bem, só que nessa posição eu não livrei ainda a pista, estou com a cauda para o lado da pista, e se eu for mais para frente, vai dar interferência com o tráfego. Lima Fox 120, establish on localize runway 10. Entendeu? 6311 estou ciente, mas conforme instruções, vai prosseguir atrás do América, voo internacional. E o que, que o voo internacional tem a ver com isso? Estou falando que eu estou com o avião para dentro da pista e interfere nas operações de pouso de decolagem. Ou seja, a pista não está liberada. O senhor está dentro da pista aí? Gente, o avião 05 mantendo qual altitude? Está restrito no momento a 500 pés. Gente. Doutor de Salvador, bom dia, passageiro 2223, decola na Gole. Fala, já. Establish on Iris, Salvador 10, Sky Fox 120. Complete final, call tower 118 decimal 6, 120. 118 decimal 6, tower 120. Quanto passa a autorização, galera? Oceaner 6211, muito bom dia. Galeão aprovado, 360, copia? Afirmativo. ILS runway 10. Continue approach, send back to Oceaner. We continue the approach, runway 10. Da presente? Copia, presente. O TAM 3604, está autorizado Brasília 380 via Alpes Zulu 17. Decola 10, curva direita, saída Gole, transição ao Fito. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5102, Cotese. TAM 3804, Zulu 17, até a mina, decola da 10, curva direita, Gole, Fito, 198, controle 5102, transição 3604. Correto, TAM 3604, quando foi um SAM em posicionamento no 1-2? Camará no 1-2. Oceaner 6211, Galeão aprovado, 360 via Upper Whiskey 50. Decola 10, curva direita, saída da Euleda e após Leda Bidev. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5067 no transponder Cotese. Obrigado. Oceaner 6225, Momo, Nizza. Contato radar, suba para o 320, Santa Momo. 320, Momo, 6225. 03 irá aguardar. Aguardando. Fala azul 42999. Aguarde azul. American 980, vai a Juliette Gate 11. Juliette Gate 11, American 980. 4299 no 08 irá aguardar para o push. Me informar 400, mano. Após o América passar a retaguarda. Ok, obrigado. Oceaner 6211, prossegue com o cruzamento. Frente autorizada, região 360 para Galeão, via 350, decola pista 10, curva na direita, saída da EL, da EL, Leda, Leda, Bidev. Transponder 5067, e controle 119.8, proteja o Oceaner 6211. Correto, Oceaner, quando pronto, com o cruzamento no 04. Oceaner 6311 irá aguardar antes da Juliette. Fala Salvador, trip 5221, ciente da Índia, coordenal nível 200, conquista. 5221, conquista 200, aguarde cópia. Aguardando cópia. Bravo, para escuta do Zulu, tá meu? Cavalo não responde, Zulu Dada. 7. Roger at 11, when you have a kit, contact 212 in the small liner. Send the kit 211 in the small liner, so I want to zero, Bobby. Starway 10, good morning, runway 10, vacated by Foxtrot. Via Alpha, report V for Juliet. We taxi via Alpha, I will report approaching Juliet, Starway 10. America 980, just confirm your gate 10. Okay, our operation says gate 11. Let us check. We'll call you back. American 980. What is that? The infrared changes right now. Okay, gate 10. Thank you, American 980. A passagem do América está livre inicial para o Espeto 4299? O 4299 no 08 está autorizado. Também está. Amarelo. Abraço, prossiga. O nosso Bravo, voando para o farol da Barra, após ingresso no Corredor Bonfim e após Interlagos.